Alô, rapaziada, aqui é Fernanda Abreu. E vocês sabem o que eu faço toda terça-feira às 10 da noite? Tô junto com Maurício Valadares no Ronca Ronca. É isso aí, um beijo. Bem-vindo ao serviço de atendimento ao ouvinte Ronca Ronca. Para desorientação, digite 1. Para achar o caminho de volta para casa, digite 2. Esse é o... Nandão. Obrigado. Esse é o tal do Arthur Lyman, que criou essa onda... Beleza. É tal do exótica, manja, Bernardo? É essa coisa assim, meio... Arara. Ah, entendi. Periquito. É mesmo. Esse clima viajante meio primo do lounge, assim. Uhum. Né? Ele que fez essa parada. É, ele é o cara que tornou isso muito popular, assim, no sentido de venda de discos mesmo, né? Esse é o tal do Taboo. Isso é de quando essa parada? Ah, isso é início dos anos 60, cara. Pode crer. Mas poderia ser uma música nova do The Good, The Bad and The Queen, não? Sim, sim, sim. Nandão, e a promoções? Tá indo bem, rapaz. O Luiz BH tá pedindo aqui pro Bernardo, vulgo Benegão, falar um pouco da Feira de Cannabis aí, que foi um evento muito interessante e tal. Interessante, né? Tô tão interessado. Parada é o seguinte, cara. Porra. Esse chocolatinho vai acabar, hein? É, a Feira de Cannabis. É, falando nisso tudo, né? Não tem mais, não? Não. Vem cá, a gente pode mandar carta também? E pra... Molhar a goela? É. Achando que o orçamento é o quê? Infinito, cara? Porra, água com gases não rola? Mas então, cara, teve essa feira de cannabis e tal. Eu tô indo direto com a Leda, fazendo umas paradas com ele. Leda é um papelzinho de enrolar cigarros de responsa, transparente, tecnologia brasileira. A gente tem ido direto, assim, tipo. Fizemos essa feira lá, foi classe, 3 dias. De produtos relacionados e tal, bababá. E acabou que a Leda ficou em primeiro lugar. Tipo, é uma feira mega monstruosa, lugar do tamanho do Rio Centro, sacou? Ninguém fechando negócio de milhões e tal, loucura total. Business, né? É business mesmo. E a Leda ficou em primeiro lugar com o melhor produto mundial da parada. Doideira. É, exótica. Olha, lembrando que amanhã a lista das músicas que nós estamos tocando aqui estará tanto no site do Ronca Ronca quanto no site da Oi FM, que o programa está sendo feito ao vivo e na hora, né? Não basta ser ao vivo, está sendo feito na hora. As músicas tocadas nós estamos escolhendo aqui na marra, a base aqui desse diamante negro que o Nandão trouxe pra gente. Aliás, está gostoso, para estar a temperatura exata, né, Manu? Tá a resposta. Hein, chocólatra? Olha só, Bernardo, aproveitando você aqui, um cara que tem viajado muito, né? Felizmente levando a boa música brasileira, a música brasileira sintonizada com as coisas que acontecem lá fora. Não basta só você levar. Eu trouxe um disco do Ciba aqui, né? Maravilhoso. Espero tocar, espetacular. Mas, né? Tem de um tudo. Carimbo verde e amarelo em cima dele, né? Pau! Isso. Espetacular, um monstro, Silva, né? Isso. E o Bernardo é um cara mais ligado a... cultura urbana geral. Mais fronteiras mais distantes, né? Você tem passeado nessas cidades conhecidas como um berço da civilização, né? Barcelona, Amsterdã, não sei o que, babá. Rapaz, um dia desse, a televisão tá em qualquer lugar, né? Hoje você entra numa banca de jornal, tem uma televisão ligada, né? É agora mesmo eu tava com os amigos aquecendo aqui pro Ronca Ronca, o Sata e o Shazam. A gente passou num lugar ali em Botafogo, bastante popular, uma televisão de 150 polegadas, maior que o lugar, aos berros, nego vendo aquela bosta. Aí numa... numa dessas passadas que eu tive por um lugar popular desse, eu olhei assim, tinha um anúncio, eu não vi direito, não, você é um cara que acompanha mais a televisão, isso quando é ouviu essas coisas? É verdade. Eu vi um anúncio de um cachorrinho que vai andando pela rua, aí o cachorrinho se urina em cima do pneu de um carro. Sim, sim. Aí tem uma cena seguinte, o cara está se urinando na rua em cima de um carro e urina em cima do cachorrinho, isso mesmo? Não, eu não vi isso não. Não viu? Então pede para nossa torcida participar aí. Que anúncio é esse que está passando na televisão que o cara, em linguagem popular, o cara mija na rua como se fosse assim, normal. Sabe? Mija em cima do cachorro. Aí mija também. Em cima do cachorro, ah, tá vendo que é mais bom? A história que eu vi de longe. Mas a cena foi clara. O cidadão tá em pé, na rua, se urinando, em cima da roda de um carro, aproveita e dá uma esguichada em cima do cachorrinho que tá passando. Não, formata a alavanca e brifa a pergunta pra nossa torcida ajudar a esclarecer esse fato. Que briga. Qual é desse comerciano? Em Amsterdã, em Barcelona, você viu um negócio desse assim? Pô, meu, os negros mandam na televisão? Dessa, não, difícil. Esse nego manda dessa em vários lugares de lá, pô. Vou dizer que nego mete-lhe a caneta, né? Não, a gente tá esperando. Pois é, batatadas e afins, acesse agora mesmo oifm.com.br, selecione Fale Conosco. Rio de Janeiro, participe da promoção, valendo camisas da Tarja Preta, La Cucaracha, mais gibis. Você também pode contribuir explicando isso. O que significa esse comercial. É um anúncio, bizarro um anúncio. De comerciais. É, ou não, televisão, né? Ou não, enfim. É, ou não. Interrogação. E aí, Bernardo? Sente a guitarrinha. Resposta. Mali to Memphis, né, cara? Essa é a turma do Mali, onde o Damon Albarn do Blur já circulou. Trouxe coincidentemente um disco, o disco do Damon Albarn gravado no Mali. E dessas coincidências. Classicamente, o Bernardo barato. Trouxe esse. Segura. 4 na Oi FM. Essa é a guitarra sinistra do Mali, né, meu amigo? Aquela foi a guitarra do Mali. Essa agora é Memphis, né? John Lee Hooker é o mestre. Mas a parada é essa. O Ali Farka Touré é o John Lee Hooker africano. Exato, e faz exatamente o mesmo som. Pra mim isso aqui era o Ali Farka. Não, então. Isso aqui é o clássico. Tipo assim, essa coletânea, Mali to Memphis, fala exatamente disso. Que assim, como... É, a maioria dos escravos que foram pra Memphis vieram de Mali, sacou? Uhum. Então, tipo assim, como o nego, tipo, cada um tinha sua musicalidade de certo país da África e certo lugar lá. Tipo assim, a maioria dos escravos que foram pra lá foram de Mali. E por isso que, tipo, o nego descobriu essa conexão e falou: caraca, a música de Mali tem tudo a ver com a música de Memphis, sacou? Total. Exatamente isso. Você achou que era, pra mim que era o cara, né? E é o Johnny Hooker, um dos mestres do blues. Tipo assim, mas pô, é exatamente isso, sacou? Já tá ancestral ali no maluco, a parada. E é exatamente isso, sacou? Como os caras que inventaram blues, tipo, vieram de Mali, sacou? Do mesmo jeito que o nego que inventou o samba também tava aqui e tal, mas veio de outro pico e por aí vai. Baby! Oh, John Lee Hooker, hein, meu amigo? Demais, duas horas de demais. Ronquinha com John Lee Hooker vale também. Vale muito. Opa! Cara. Told me to leave that girl alone, but my mother didn't know what that little girl was putting down on me. Move, I'm in the mood, baby, I'm in the mood for love. I'm in the mood, in the mood. Baby, I'm in a mood for love. Ronca, ronca. Quem precisa de ordem? É a Constituição Brasileira. Oi, FM, FM, FM, Oi, FM. Que coisa, hein, rapaz? Demais, demais. Ô, Bernardo, você que circula por aí, esse tipo de música a gente ouve no rádio lá fora, assim? Cara, tem rádio que ouve sim. Sem cara. Ser pirata. Não, rádio, rádio mesmo. Não. Você ouve sim. Tipo assim, tem uma lógica, esquema tipo rádio comercial, tosca, tem em qualquer lugar do mundo, mas tipo, mas esse tipo de som você ouve sim, e pô, e é clássico, sacou? Você volta e meia, eu tô tipo, levo meus aparelhinhos lá, eu tô esperando no aeroporto, uma parada, e falo, vou ver o que tá rolando na rádio, sacou? Não tô falando internet, não. Não, hein? Rádio. Dial. Rádio, rádio. Aí você acorda sem saber onde tá, você se toca que você tá em Sevilha. É isso, não. Aí, vou, eu levo rádio em qualquer lugar que eu vou. Também, se eu for, assim, em férias, em Iguaba, Iguabinha, onde eu... Colonize em Bite, onde de Iguaba, Iguabinha é o centro da rádio difusão planetária. É isso. Então, é... Tô sendo procurando alguma coisa pra ouvir. Aí você acordou em Sevilha ali, não sabe onde tá, né? Porque tem esse negócio. É isso, né? É isso. Não tem sabe onde tá. Aí você liga pra alguém, porra, onde é que a gente tá? Tá em Sevilha, maluco. Aí tu pega teu rádiozinho. Aí qual é o risco de ouvir assim, mano? Cara, então, eu, porra, eu, a última vez que rolou agora em Barcelona, tava com meu... Parei de CD lá, que ainda levo ainda, junto com... Tem MP3 e CD. Daí, tipo, esse CD tem rádio. Daí eu tava ouvindo a parada, falei, pô, vou dar uma ouvida na rádio. Em Barcelona, lá, esperando uma tempão, sei lá, 2, 3 horas no aeroporto. Pô, eu ouvi vários sons animais, sacou? Vários. Tipo assim, que eu fiquei emocionado, sacou? Eu fiquei, caraca, que isso, que absurdo, tem que mandar meu som pra essa rádio, caramba. Tipo, alegria total, sacou? Isso era, é o quê? 2 da tarde, sacou? É. Fala em Barcelona, você contou uma história aqui do a outra história do Ronaldinho, né? Qual foi, Nando, que ele falou que você... É, no, antes do show, você chegou ali e foi se apresentar, como é que ah, foi? Ah, tá, não, essa parada, pô, isso aí, pô, vai parecer que é uma tiração de onda, mas é real, foi real. Que assim, eu fui me apresentar, pô, vi o cara, falei, caralho, meu irmão, ninguém tinha falado, já falou, pô, o Ronaldinho tá aí, eu falei, caraca, tá de sacanagem. Eu fui me apresentar e tal, achei o cara... Deve falar com ele e falei, cara, pô, sou bem negão, tá... não precisa se apresentar não, cara. Dispensa apresentações, tô ligado, vim aí te ver também, da parada e tal, bababá. Eu fiquei meio tosco, assim, não conseguia fazer, sem palavras. O Dentuço falou isso pra você? Aí, é, porra, aí depois eu... Aí depois a gente emendou num papo que eu já aproveitei, porque eu já sabia que ele era camarada do Tonho, lá do Tramen, do Tonho Croco, que a gente ficou falando, pô, é um Porto Alegre, caralho, né? De Porto Alegre, exatamente. E daí a gente, pô, foi que foi lá e o maluco classe A total. Ele devia ter chegado e falei, não, porque eu vim me apresentar aqui, tô vendo você com um monte de gente, eu quis saber quem é você. Fiquei curioso de saber tanta gente em volta de você. Eu passei mal, trazendo água mineral. Nandão, como é que tá aí a efervescência? Tá indo bem, o Alexandre Gomes tá pedindo Larry Carlton. Ah, pô, rapaz, o Larry Carlton é um tremendo guitarrista. Essa tem a ver com o Bernardo e com a turma que gosta de reggae. Há muitos anos atrás tem até a foto dele, no livro dos Paralamas que a gente fez aí. Há muitos anos atrás o Jimmy Cliff veio ao Brasil, se apresentou no Maracanãzinho, com uma banda espetacular, Tyrone Downey no teclado, tecladista Talking Heads, gravou com todo mundo. E o guitarrista era simplesmente Elton Smith, que é um dos 3 maiores guitarristas do mundo da música jamaicana, pode, né? Crer. E eu, porra, vou fazer a perguntinha pra ele, vou dar uma de Demi, vou fazer a perguntinha, né? Ô, Chininha, aliás, mandar um abraço pro China, nosso queridíssimo ouvinte e amigo, que essa hora em Recife tá ouvindo a gente. Que China, esse, China, China, responde. Tá saindo com um disco novo aí, qualquer dia, agora que as linhas estão totalmente, né, desobstruídas aqui pro Ronca Ronca, vamos botar o China pra falar se é... Que ele não esteja no Rio no dia. Mas enfim, aí pensa, Chininha, é o Chin Smith, gravou com todo mundo. Qual é o seu guitarrista favorito? Ele falou Larry Carlton, cara. que não tem nada a ver com música jamaicana. Passa... Que doideira. Mas é isso. Luz de distância. A Fábia Sampaio, que programa mais doido, rapaz. Adorei. É a primeira vez que eu ouço. Gostaria de saber se é sempre assim. Meio sem nexo as coisas. É, as músicas. Costuma ser pior. Hoje com o Bernardo aqui a gente tá mais na linha. Tá mais orientado, né? Os orientados são todos. O que mais? Acabou ela? Só falou não, isso. E tem a galera aqui comentando do comercial dos postos lá ah, e tal. Tipo assim, o cachorro vai lá fazer xixi no carro do cara, entendeu? E o cara é apaixonado por carro. E aí ele fica chateado com o cachorro e dá-lhe uma guilhotada lá no cachorro, entendeu? Mas ele já tava na prática ali da parada. É, exatamente. Não, foi lá de propósito. Porque o cachorro tava fazendo urina, rapaz. Eles se urinam ao mesmo tempo, o cachorro e o cara, então? Não, o cara vai lá se vingar do cachorro mesmo. É muita emoção, hein, meu amigo? É muita urina. É muita urina. Olha só. Vamos dedicar a próxima música a um ouvinte nosso de muito tempo, Paulo. Que... semana passada, dia 7 de março, soprou mais uma velhinha no seu bolo. O Paulo, como eu disse, ouvinte das antigas, morador de Jacarepaguá, sintonizado na gente há mais de 20 anos. Paulo, essa é pra você, tá? Eu caio de paixão por essa mulher, Sandy Denny. Talvez mostrando na companhia de quem ela está, as pessoas percebam o seu talento. Walk the night alone. Doesn't the dark and night seem to be more dark or bright and forest tonight? And time will tell us more. Throw down your blindfold. Rest not till I blow home. Side by side we wait the might of the darkest dawn. Waiting for the eastern glow, the apples all in the valley. Oh, all the seeds of happiness. Ground is rich from tender care. Repay, do not forget. No, no, dance in the dark night. Listen to the morning light. The apples turn to brown and black. The tyrant's face is red. Shake the castle wall, the ring razor out in black. Right on, reservation right on. Shoot straight to thunder fall. No comfort yet, the fire at night, the lights of face so cold. Dance in the dark at night, sing to the morning. The clouds are blue, oh why? With flames from the dragon of darkness, the sunlight climbs his Nesse momento, aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso. Ronca, ronca. FM. Está inteiramente dedicado ao nosso ouvinte de muito tempo, Paulo, que aniversariou dia 7 de março. Sandy Denny junto ao Led Zeppelin, no quarto disco da banda de Robert Plant, Jim Page, John Bonham e John Paul Jones. Sandy Denny, uma cantora espetacular, uma fofa, linda, maravilhosa, vários discos lançados em sua curtíssima existência na Terra, em 78, Bernardo. Ao descer uma escada, rolou, literalmente pela escada, altas cipitucas. Que doideira. Chegaram da queda e ela subiu. Essa hora tá batendo papo com quem, Nando? Jimi Hendrix e Cartola. Quem? Jimi Hendrix e Cartola. Hoje é o dia dele. É, bela camisa. Então, Sandy Denny maravilhosa. Certamente 98% das pessoas no mundo que já ouviram Sandy Denny ouviram essa gravação do Led Zeppelin. Ela gravou vários discos solo, Fairport Convention. Uma mulher maravilhosa, gravou, como eu disse, uma discografia bastante grande. Foi. Sandy Denny. Led Zeppelin. Junto a Sandy Denny na música The Battle of Evermore. Chegar no Zeppelin, você, Bernardo? Muito, muito, muito, muito. Tocava John Bonham? Meu irmão, a gente tem várias situações com a história, né? Tipo, além de eu ter toda a discografia e ver o show, aquele show que teve, quer dizer, já era só o Page e o... Mas o baterista era um demente, né? Demente, foi demais aquilo, cara. Demente, que frente, um bumbo de... Bumbo é mais do que o maluco. Não, foi demais, eu sou fãzão já desde sempre, sacou? Várias paradas. E, pô, a clássica até é conexão, né? A gente tava tocando Johnny Hooker, os caras, né? Johnny Hooker é maníaco, né? É, exatamente. Veio em seguida. Por falar em pessoas interessantes para o programa, o que, que é isso, Nando? Estamos com mais uma delas no programa de hoje. Nosso queridíssimo amigo, ouvinte nosso, muito tempo, Raul Mourão. Artista plástico, um agitador carioca, um agitador planetário, que tem uma informação super bacana, sobretudo para a nossa torcida conectada com os novos tempos, com as novas possibilidades de informação, né, a tecnologia aplicada à música, aos meios de informação, enfim. E aí, Raul, tá na linha, não? Tô na linha, Maurício. Tudo beleza? Certo. Tá ouvindo direito aí? Perfeitamente. O Nandão aqui, o nossa bússola, né? Quase falei outra coisa, mas nossa bússola. Tá bom o som dele? Não ia falar besta, não. Não. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo a gente bem, hein, Raul? Tranquilo. Tá ótimo. Beleza. Então, o Raul é um dos responsáveis por esse acontecimento que a partir de amanhã toma conta de algumas universidades do Rio de Janeiro, o Chapa Quente. Raul, fala pra gente um pouquinho disso. Então, é um ciclo de debates, chama Música Chapa Quente e começa amanhã na PUC. Na quarta-feira seguinte, na UFRJ, na outra quarta-feira, dia 28, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e na quarta-feira seguinte, dia 4, na UERJ. E a ideia é a gente estar ouvindo aí os vários agentes da cadeia produtiva da música para reunir informações aí e estar analisando essas transformações que a música digital está gerando aí na vida de todo mundo que trabalha com música. Ô, Raul. Diga. Você tá com o seu rádio ligado aí? Tô não. Ah, não. Então é o Gil aqui, o nosso operador, perguntou se você tava com rádio. Mas enfim, diz alguns dos temas aí que você formou umas mesas, né? É, exatamente. Amanhã, às 9 da manhã, a gente vai estar discutindo a cadeia produtiva da música no estado do Rio de Janeiro. E às 2 da tarde, o pós-jornalismo, né? Porque a internet 2.0 e os blogs estão, né, assumindo esse lugar aí do que seria o pós-jornalismo, né? E depois? E na quarta-feira seguinte a gente tava falando sobre rádios online, podcast, depois tem um outro encontro sobre YouTube, MySpace, iTunes, Napster, os artistas, né, nessa nova configuração, como é que são as novas formas de marketing, o direito autoral, mercado independente, são vários temas aí. Tá tudo mais bem explicadinho no www.chapa2p.com.br. Enfim, são essas situações que a gente vive diariamente, né, Bernardo? Diariamente. Quem gosta de música, enfim, quem trabalha com música, seja produtor, seja músico, instrumentista, enfim. São coisas que estão a cada dia, né, com uma nova cara, enfim. Esses encontros que o Raul é um dos responsáveis, tem como objetivo trazer um pouco de luz. Porque, na realidade, ninguém sabe de Paul Newman, né, meu amigo? Exato, a gente vai então, falando. Exatamente, vai... a gente vai para lá para aprender um pouco, para saber quais são os caminhos a partir de amanhã. E trocar ideia, né? É, tipo... exatamente. Ô, Raul... Fala. É, quais são os convidados aí, as mesas, quais são os figurantes? Bom, amanhã a gente tem o Sérgio Saleitão do BNDES, o Arthur Bezerra do Sebrae, e como questionadores o Bruno Levinson e o Rodrigo Lariua. Do Midsummer Madness o Bruno é o realizador do Maitá para Peixe, né? Ô, Raul... Então, na verdade é isso que você estava falando, né, Maurício? É um momento de muita incerteza, de muita dúvida, várias perguntas no ar, mas eu acho que a música está acima de tudo isso. Não é uma questão das gravadoras estarem brigando com o artista, ou de artista brigando com o cara que inventou o Napster, ou, né? É o momento da gente unir força, que a música é um patrimônio de todo mundo. A música é uma necessidade de cada cidadão. Aí a gente está tentando organizar esses eventos para chegar a uma conclusão e está trabalhando, abrindo novas perspectivas e tentando articular aí a cadeia da música para gerar mais emprego e desenvolvimento e entretenimento para o povo, né? Exatamente. Olha só a coincidência. É a última edição da revista Mojo, que nós comentamos semana passada, com os Beatles na capa. Falando do Sgt. Pepper's, né, dos 40 anos do Sgt. Pepper's, Bernardo, olha que interessante. Eles têm aqui uma sessão chamada Time Machine, onde eles voltam a 25 anos atrás, né? Então você sabe o que aconteceu, Bernardo, Nandão e você, Raul Mourão, com a gente no Ronca Ronca hoje? Sabe o que aconteceu em 1983, em 3 de março de 1983, maluco? Foi lançado o CD. É. Que doideira. Oficialmente como tecnologia, como uma coisa possível de ser comercializada, né, e ocupar, como ocupou, né, em 95% dos casos, o lugar do vinil, da fita cassete, não sei o que, em 1983, 3 de março, foi lançado o CD. Agora, Bernardo, sabe qual foi o primeiro artista que teve sua música registrada em CD? Dá medo, fala. Billy Joel, né, nessa apresentação que houve do CD. Agora, se a gente pudesse perguntar às pessoas que estavam lá, né, nessa reunião de apresentação dessa novíssima tecnologia, se elas tinham ideia, né, de que em 2007 o CD está sendo limado, meu amigo, do mercado. Daqui, né, as previsões são daqui a 10 minutos não tem mais nenhum CD no mercado. É verdade. Então, o Chapa Quente vai trazer algum tipo de informação, né, discussão em cima dessa coisa com a qual a gente trabalha, se diverte e faz outras coisas mais, né? Raul, obrigado pela participação, qualquer dia vem aqui ao vivo, tá, bonitão? Valeu, Maurício, obrigadão pelo espaço, é www.chapa.com.br. Beleza, próxima... Chapa com dois P's. Vou lá amanhã, hein, doido? Valeu, tô te esperando lá. Um abraço. Abraço, Benegão. Valeu, meu. Por falar em coisas curiosas, Bernardo, a Patti Smith, quando esteve no Rio de Janeiro ano passado, uhum, para se apresentar ali na Marina da Glória, ela começou o show com o Gimme Shelter dos Stones, né? Uhum. E foi comentado ali que ela em breve estaria lançando um disco de cover, né? Stones, Bob Dylan, Neil Young, não sei o que, babá. Essa Mojo traz a informação mais completa. O disco é isso, é um disco de cover, músicas reinterpretadas, músicas conhecidas, reinterpretadas pela Patti Smith, com Bob Dylan, Stones, Steve Wonder, enfim. E, para surpresa de muitos, sobretudo dos mais afoitos fãs da Patti Smith, no meio desses gigantes, sabe de quem ela vai interpretar uma música? Ai, ai, ai. Tias fofinhas, maluco. Tá de sacanagem. Billy Joe. Ela vai mandar um Tias Fofinhas. Não, não, qual a música do Tias Fofinhas? O Tias Fofias, né? Mala, né? Mala. Qual a música que você acha que a Patti Smith vai cantar, cara? Shout. Como é que é? Dá uma palhinha aí. Shout, shout, running around. Lembrou? Catedral, tu ouviu isso, cara? É Bolívia, cara? Vou apertar, hein? Não, peraí. Cara, faz sua colher de Zeppelin não, maluco. Presta atenção. A gente falando de música aqui, das novas tecnologias, tu vai cortar os caras? Ouve isso. Tu é homem o suficiente pra cortar isso, cara? Não, não, não sou. Airplane, não, Airplane, BH. I was so low, she was my queen. And now a thousand years between. Thinking how it used to be. Does she still remember times like these? To think of us again, and I do. Eleitor, para os bandidos na política que existe em Brasília e nos estados, pena de morte. Pena de morte, pena de morte, pena de morte. Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink. Nandão, como é que tá a efervescência aí, cara? Tá indo bem. É a Daiane Bernardo. Oi, Bê, tô ouvindo aqui, cara. Tá mandando muito bem. Tem algo entrou marcado... ao vivo, a Daiane entrou ao vivo? Tem algo marcado pra São Paulo? Saudade de vocês. Me manda um beijo. Tô um gravando beijo, o programa. Daiane, ela, ela tá falando de São Paulo? Clima bom, hein? Ela tá, tá falando de São Paulo? São Paulo? Daiane? É bom tá? Isso. São hein? Paulo, São Paulo. Internet, São né? Paulo, é. Resposta. Maravilha. Bacana. Cara, não tem nada marcado pra São Paulo por enquanto, mas deve, logo, logo deve ter coisinhas por aí. Por falar em entrar ao vivo assim e participar de algo musical, esse fim de semana eu tive com o Leone, gente boa pra caramba. Leone, né, legal. Mil apresentações aí. Ele falou que recentemente, vendo um canal desses a cabo brasileiro, ele deu de cara com um show do Elvis Costello. Ele tava achando estranho aquilo ali. Isso tá aparecendo ao vivo, não sei o quê. Aí chegou à conclusão que era ao vivo, um show num canal desse, sendo transmitido ao vivo, não sei de onde, de que lugar, do planeta. Esse canal... é a cabo brasileiro transmitindo o show do Elvis Costello. Há muitos anos atrás, já comentei isso aqui, os ouvintes mais antigos devem se lembrar. O Elvis Costello tinha uma parada, que ele tinha uma roda, como se fosse um negócio de prêmio, Silvio Santos, sabe aquele negócio que você roda assim, para o número, não sei o que, ganhou um abacate, ganhou uma passagem para Moscou, não sei o que. Ele tinha um bagulho desse com 200 músicas, ele chamava as pessoas da plateia para rodar o bagulho, onde a música... A música que parasse, ele tocava na hora. Na hora, tocava sem titubear. Na hora. E isso é uma coisa de 2 séculos atrás. Ele faz isso hoje por telefone ao vivo do palco. Esse show, o Leone falou, ele ao vivo, ele recebia ligação, a pessoa, o cara entrava num 0800 desse, e ao vivo ele pedia pro Elvis Costello no palco a música. O Leone disse que entrou um cara de Brasília. Ele ficou tão atordoado que ele não conseguia lembrar as músicas do Elvis Costello que ele pedia. Parece que tinha lá um negócio de seleção, a música pedida você não seguia adiante. Alta tecnologia, né? E o Elvis Costello ali cantando. Quando o Elvis Costello teve, né, no Brasil, se apresentou no Rio de Janeiro, clássico, Belo Horizonte, demais, deu pra ver claramente que ele, na hora ali, ele cisma com as músicas e ele toca. E Neguizinho vai atrás e se apresenta. James Brown, né, cara? não tem tempo ruim, não. Cara, é uma boa ideia pra você, hein, Bernardo? Pô, James Brown tinha essa parada, né? Mas foda que, porra, Neguinho ganhava muito bem pra fazer isso. Cismou, vai atrás, né, cara? Onde é que é a Bolívia? Olha, eu não vou ficar de muito papinho, não. Vou apertar aqui. Bom, enfim, promoção valendo, tipo, camisas. Tipo grosseirinho, né? Sem muito. Vem cá, sem muito brico-tico. E aqui a nossa torcida? Então, promoção tá indo bem, rapá. Camisas tarja preta, La Cucaracha. Exclusividade do nosso amigo Matias Max. Duas camisas, mais uma série de gibis sensacionais, Capitão Presença, etc e tal. Etc e tal, é eu que tô falando. Enfim, pra quem responder. Qual a pergunta, Bernardo? Qual é o nome oficial, o nome real do Capitão Presença? É isso aí. Participe pelo oifm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro, mande sua batatada, sua resposta, etc, etc e tal, e podemos ir? Eita! Vai, aperta aí, bonitão. Oi, aqui quem fala é Tony Garrido, e eu também tô ligadaço no Ronca Ronca com meu camaradaço, Maurício Valadares.